Eu fui feliz um dia, eu aprendi com a vida. Não quero mais chorar, se acalme meu coração. Se eu tive um sonho um dia, cordão de maravilhas, passou o tempo e cai o outono em minha paixão. Ó estrela da manhã, só você quem viu a paixão desabrochar entre as flores de abril. Amarelo ipê, teu jeito de ser, vejo a espuma do teu mar ao vento. A pessoa dela, um novo tempo e faz vibrar o meu coração. Vem sol, me traz a vida, estrada de amor perdida, outros caminhos pra trilhar, outra paixão. Noite em Salvador, tire a minha dor. Arembepe foi um sonho de amor. Tarde gris, tudo que eu quis, eu vivi um grande amor nesses versos.